Fake internet dão cabeça na ceia. Clica os moleque ferve, deixa derreter. Pé na giratória, Mauro, manda se foder. Promotor, o pesadelo que você censurou. Não era pesadelo, era sonho falso, moro. A guerra declarada na calada fria era mentira. Ouro de tolo pra vender patifaria. Veia milhão, pagando grandão, falando alto então. Revolta, moda, mídia, manipulação. Guerreiro do quê? Revolta de quê? Acreditar por quê? Quem é tá aqui, mas não vejo você. Assassinou no rap quem você chamava de parceiro, pra brilhar sozinho o tempo inteiro. Até me enganou ideologicamente, distorce a favela. Vende a ideia de morrer por ela. Na terra sem lei, faroeste é bang bang. Conspirou que eu sei contra o sangue do seu sangue. Fala mal, fala sim, por você, não por mim. Pinóquio, impostor, seu barco afundou. Do Marrocos, apontado na sua cara o fracasso. E a sua cara dizer que o playboy é culpado. Pivete, para pra ouvir você chorar. Enquanto aqui eu canto pra favela levantar e lutar. Nerd do gueto, cria um fake, dá um like pra mim. Ou cria outro fake pra falar de mim. Destruição em massa é ideia errada, solta na web. Faz na rua pro cê ver o que te acontece, moleque. Era sinistra, maldita seja a globalização. Safado, mentiroso, vulgos é revolução. Fume as ambulantes, armam teia, rasteia. Fake internet, dão cabeça na ceia. Chica os moleque, ferve, deixa derreter. Pé na giratória, Mauro, manda se foder. Eu tô vendo, a cena é louca e cê sabe. Se nós trombar em qualquer lugar, sem massagem. Mentiu pro mundo é fácil enganar quem é desavisado. Escreve aqui, vende história do outro lado. Bem no fundo cê quer fazer o que eu fiz. Com seu teclado e avatar de matriz. Arruma nada, eu sei de tudo de onde cê veio. Ovelha negra infiltrada no meio. Não vejo a diferença entre mão de obra escrava e lenda que entra no estúdio pra gravar de graça. Patife faz lobby na cena pra fuder o irmão. Cachê antecipado pra não pagar refeição. Cê cria no seu esquema, mas na quebrada cê corre. Personagem principal do seu fantástico mundo de voz. Faz a vida parecer pior e vende revolta, frustração, dor, desilusão em troca das notas. Fortificar quem correu cê não fez. Honrar a palavra não fez. Pagar quem deve não fez. No rap não fez. Oportunismo cê fez. Intriga cê fez. Chantagem cê fez. Cantar com ramelão na cena cê fez. Articulado, falador, mas não te trombo na rua. Pros moleque herói da net eu tô ligado na sua. Era sinistra, maldita seja a globalização. Safado, mentira. Mentiroso, vulgos é revolução. Fume as ambulantes, armam teia, rasteia. Fake internet, dão cabeça na ceia. Chica os moleque, ferve, deixa derreter. Pena giratória, Mauro, manda se foder.